você que Jesus sofreu, foi por você que ele se deu e até se fez também mortal. Foi por você também, por mim, desceu do céu e foi fiel até o fim. Castigo atroz Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu sem duvidar, sem reclamar. Foi por você que Jesus sofreu. Foi por você que ele se deu e até se fez também mortal. Foi por você. Também por mim. Desceu do céu e foi fiel até o fim. Castigo atroz Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu sem